Você fecha os olhos pra não enxergar, como se isso pudesse te guardar. Mas quando abre os olhos nada mudou, ainda é noite, a escuridão não se dissipou. A madrugada segue e a angústia te fere, pede ajuda e sente que ninguém ouve sua prece. Enquanto todos dormem e os medos despertam, frustração, depressão com a sua alma flertam. Temperatura cai, madrugada fria, espera pelo dia como quem espera a vida. Se encolhe no canto do quarto pra se esconder, mas fuge como se a guerra é dentro de você. Teme a escuridão e o silêncio fala alto, te deixando no chão, tomando sua fé de assalto. Não vê a hora da luz entra pela janela, quando o sol nasce e a verdade se revela. Aguenta o fim da noite, não vai durar, não mais do que você pode suportar. Espera só até o sol raiar, espera só até o sol raiar. Aguenta o fim da noite, não vai durar, não mais do que você pode suportar. Espera só até o sol raiar, espera só até o sol raiar. Enxuga a lágrima, vai, o dia já nasceu. Uns chamam de manhã, outros presente de Deus. Abra a janela e deixa a luz tomar conta de tudo. A alegria aquecer, iluminar seu mundo. Isso se chama graça, você vive outra vez. E a noite fria, já não importa o que ela fez. Outra chance, mais uma oportunidade. Se cê errou agora, tenta acertar de verdade. Esse é o ciclo entre erros e acertos, e cada decisão traz consigo seu próprio preço. Então sorria, viva, mas viva com consciente, sabendo que a vida nesse mundo não é pra sempre. E cada passo dado vai pra uma direção, e pra cada ação existe uma reação. Então reaja, não deixe escorrer entre os dedos. Se é pra desperdiçar, desperdice seus medos. Aguenta o fim da noite, não vai durar, não mais do que você pode suportar. Espera só até o sol raiar, espera só até o sol raiar. Aguenta o fim da noite, não vai durar, não mais do que você pode suportar. Espera só até o sol raiar, espera só até o sol raiar. Cai, mas erga sua cabeça, não precisa ter medo. Mesmo que todo mal venha lhe apontar o dedo, respire fundo, feche os olhos, imagine o dia que agora está em algum lugar trazendo alegria. E algo brilha igual dentro de você, mantendo a esperança acesa até o amanhecer. Aguenta firme, a noite não vai durar, não mais do que você pode suportar. Espera só até o sol raiar, espera só até o sol raiar.